te repente. Me fez mudar num segundo. Quando o amor vem assim sem avisar, faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra ser. Um abraço da realeza. Faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Não, eu vou te dar o céu e o mar e tudo que você sonhar. Porque eu te amo demais. Você me faz entender que o amor é tudo, tudo que o seu coração esperar da paixão. Vou te dar meu amor nessa canção, porque eu te amo demais e só você me faz.